Palavra não culpa, é só consequência da dor que ocupa o espaço da ausência. Meu pai, recebe sua carta. Chegou num dia de Natal. Pisca-pisca, Papai Noel, pra muitos um dia especial. Mas um ano se passa, menos um ano, e sua pena. Comparo minha vida com a dos outros e vejo várias diferenças. A mãe reza, ora, pede e chora toda noite. A humilhação na revista, na visita, pior que surge de açoite. Hoje, sua imagem vem vaga na minha recordação. Eu era bem pivete quando você foi pra prisão. Eu não te vi andar, falar, adoecer, ir pra escola, falta cabular, eu não te vi escrever. Porque escrevi, embora a mãe insistisse muito. Eu sempre fugi, me escondi, me esquivei desse assunto. Sei lá, vergonha, medo, um sentimento estranho. Quando algum chegado me perguntava, dizia meu pai está viajando. Enganando e enganando aos outros, assim eu agia, fingia, dissimulava, me defendia. Não estou aqui sozinho, tenho tanto para dar. Velhos erros, novo mundo, meu destino inventar. Os moleques lá da escola tem pai, mãe, irmão, família. Mas pedreiros, cobradores, corretores, motoristas. Gente comum, tipo, macarronada aos domingos. Atrito com os vizinhos do bairro, de vez em quando tiros. Tá limpo, tudo tranquilo, depois de algum tempo. Pra falar a verdade eu conheço os maluquinhos do movimento. São moleques que têm uma baixíssima autoestima. Querem moral, botar medo, imposto perante as menininhas. É, dá um rolê de carro bom, colar no samba de motoca. Só zum zum zum, ti ti ti, só fofoca. Quem deveu pagou, quem não pagou. Pum. Em minutos corre notícia, na favela que morreu mais um. Ei pai, você não acredita quantos moleques têm morrido, sofrido. Passou pela vida de forma imperceptível. Destino esse, eu quero pra mim, te garanto. Mãe, saque o pranto, devolver a sua vida novamente em canto. Não estou aqui sozinho, tenho tanto para dar. Velhos erros, novo mundo, meu destino inventar. Filho, desde pequeno alguém vem sempre oferecer coisa ruim pra você. E o que fazer? Eu não fui pai pra defender. Explicar, dar a real, falar qualquer dos fatos. Que o barato sai caro, filho. O que vem fácil, vai fácil. E pai, eu não te culpo por não estar aqui. Por não me aconselhar, não me orientar, não me ver chorar, não me ver sorrir. Mas aí, perdi tudo aos trancos e barrancos. A saber com quantos paus se faz uma canoa. Com quantos tombos e tropeções perdidos e traições, rostos. Nas multidões, realizamos sonhos e ações. Minha intenção não é te deixar com sentimento de culpa. Falar, desabafar é a solução pra doença e a cura. Por ilusão, essa vida de ladrão, bandidão, nenhuma condição. Ou pra batalha, pro trampo, essa situação. Nossa relação, de repente, pode ser de bons amigos. Sinceramente, eu não vejo como sermos pai e filho. Não estou aqui sozinho, tenho tanto para dar. Velhos erros, novo mundo.